206, da presente, direto ao Ramos Fox, 08. Cruz, por Lago, suporte rotatório. Flow Mike, já avisou com o campo? Foi 198, decimal 95, com Gold. decimal 95. Redação Roma, suba para o nível 360. Deixa para 2.7, registrado no 011, a resposta do localizador de Iberê. Isso é, se possível, é, se usando a 210 o 230. Primera directora de la conquista de la presencia. centro Recife, na frequência 122.8, ao certo 126.0. autorizado do táxi Via Vista. Reporte a linha de pronto cabeceira no zero. Decimal 8, bom voo. Alô, 04, chama o controle 120 decimal 8, bom. Salvador, boa noite, amigo 04. 304, possível. Olha, 04, como que você vai sair da sessão? Vamos fazer a sessão nossa, fizendo bem dentro da nossa. 04, estou conforme autorizado. Contato do radar, dando o código 5053, identificado. Aburuno, eleva para o 360-9099.